Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana continuamos com o nosso preview do Festival Universo Paralelo. Para quem ainda não conhece, o Universo Paralelo é o maior festival de psytrance das Américas e um dos mais conceituados do mundo. Rola anualmente nas areias de Pratigi, na Bahia, sempre durante uma semana, na virada de ano. Esta será minha 7ª edição tocando no festival, e nosso convidado de hoje também estará por lá, o português Metal Wizard, que traz seu live de Fulon. Metal Wizard é produzido por Hugo Aguiar, que começou a estudar muito cedo numa escola de música, onde aprendeu guitarra. Mais tarde o levaria a tocar numa banda de metal. Depois de ter conhecido o trance psicodélico nos anos 90, o interesse por música eletrônica e sua produção foi se desenvolvendo. Mais tarde, Hugo terminou um mestrado em engenharia de som e produção numa universidade na Inglaterra e viajou para a Austrália, onde viveu e tocou por vários anos. No momento, ele está criando a Psy-Fi Records, sendo este um novo selo de música eletrônica, que está dando seus primeiros passos e que já tem marcado o lançamento do álbum de estreia do Metal Wizard para 2009. Este ano, ele vem ao Brasil pela primeira vez apresentar o seu live, bem melódico, acelerado e com poderosas guitarras, bem no estilo Fulon, que são algumas das características que levam você numa viagem ao Goa, com algumas influências do metal, uma apresentação em concert imperdível para quem for ao Universo Paralelo. Vocês, Metal Wizard. there's an invisible world around you that you hadn't known about before. We'll be right back. information that the brain is processing every single second tells us that there's more to the world than we're perceiving. We'll be right back. está no Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Metal Wizards. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN e e-mail vocês encontram em nossas comunidades e no nosso blog. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Agora também temos um blog. O endereço é radiopsypodcast.blogspot.com. Lá você encontra releases dos lives e DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release e contato para festas do Metal Wizard, que está em tour pelo Brasil e ainda tem algumas datas disponíveis. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.